Cangada. Talvez não acertaram ele, mataram ele que eu via. Mataram meu companheiro, seu desgraçado! Ei! Vem, chega a voz! Sim, mas também vem, chega a voz também! Grande coragem! Pra você sair desse buraco. Se você não sai, eu vou atirar pra valer, hein? Se entregue, Geron. Se entregue. Não! Não, Carlos, não pode me entregar. Geron, vai ser a morte. Vai ser a morte pra mim, mas vai ser a morte pra ele também. Se entregue, Geron. Mataram meu companheiro, gente. Não deram direito de se defender direito. Eles vão fazer a mesma coisa com a gente. Minha palavra que proteja a tua vida, Geronimo. Não ia passar. A gente se enferma, delegado. Cala a boca, Lúcia. Geronimo, eu quero viver. A gente se enferma. Não vai ser, filho. Não vai ser. Não vai ser. Eu te dou minha palavra, Cristina!